Desculpe te fazer sofrer, por tudo me fortalecer. Eu sempre vou lembrar te amar, impossível não recordar. Desculpe te fazer sofrer, por tudo me fortalecer. Eu sempre vou lembrar te amar, impossível não recordar. Não importa o tempo, data, neurose que às vezes se chapa. Saudade bate forte no ventre até a morte chapa. Tudo que é sagrado, teu amor é tão grande. Chegando lágrimas desce, vejo você distante. Tão perto sinto você, a mão que me acaricia. Por mim mataria, morreria, sofreria um dia. Ela me disse não me decepcione. Seja um homem e faça por onde honrar meu nome. Eu sei que a vida não foi feliz quanto a senhora quis que fosse. O amargo do céu nunca foi doce. Deus que abençoe a caminhada do guerreiro sofredor. Quantas vezes eu preciso, me visitou. Lembranças que não fazem bem ao coração, mas não posso viver nas nuvens, nem viver da ilusão. Capacidade de honestidade é bem mais do que isso. Educação, família, Silvia vem de berço. Mereço, porque plantei destruição, mereço. Diante de um ser supremo, tudo tem um preço. Amor que não tem preço, igual ao seu não há. Merece meu respeito, ao seu lado eu quero estar. Saudade e vontade de demonstrar o teu valor. Oh mãe, também me faz falta o teu amor. Ah, que saudade do abraço, do sorriso. Recordo o sofrimento, pesadelo inesquecível. Desculpe te fazer sofrer, por tudo me fortalecer. Pra sempre vou lembrar te amar, impossível não recordar. Desculpe te fazer pesa minha cadeia, destrói minhas esperanças. Não deixa a mente lisa. Na direta pesadelo visita. Má premonição, sonhei com a martelada. Justiça, condenação. Tudo aquilo passou, mas veio nova maré. A nossa vida mudou, continuamos de pé. Fatos e fatos, casos a casos. Anos passados, vários relatos. E alguns fatos pra um fracasso. Infelizmente nem tudo é como a gente quer. Senhora já foi jovem, sabe como a vida é. Só peço perdão por nunca ter te escutado. Infelizmente agora numa cela enjaulado longe. Não sei se alguém aí pode me ouvir. No calabouço, mas não morto. Eu não desisti, esperança que não morre. Seu filho é quem diz. Tô voltando, pode ter certeza, vamos ser felizes. Recordei da minha infância, da primeira bicicleta. Do trabalho árduo, roça, da educação correta. Não faltava luta, não deixava nada lhe faltar. Na batalha, muitas vezes solitária, ninguém tava lá. Adolescente, honestamente, tive opção. Mas de repente, adolescente, fuge suas mãos. Um mundão pelo sofrimento, ensina, tráfico, cadeia. 3 anos perdidos naquela cadeia. Desculpe te fazer sofrer, por tudo.